getting late for scribbling and scratching on the paper. Something's gonna give under this pressure, and the cracks are already beginning to show. It's too late. The weekend career girl never boarded the plane. They said this could never happen again. Oh, so wrong, so wrong. This time it seems to be another misplaced rendezvous. This time it's looking like another misplaced rendezvous with you. The parallel of you. Títulos do mais recente Marillion nesta primeira parte da passagem de destaque de hoje aqui no Lança Chamas para o último do grupo de Fish, Misplaced Childhood. Títulos Bittersweet e Hearts of Lothian. And the man from the magazine wants another shot of you. Dança Chamas Sábado, os FM Estéreo da Rádio Comercial, as sete vidas do Heavy Metal, R.A.T.T. Rats. Chamas e naquilo que são as avulsas, entre as duas nossas passagens de destaque de hoje para os Marillion e Dokken foram o Rat do álbum Out of the Cellar de 1984. We'll be right back. altura das duas atenções no lançamos de hoje em Passagens de Destaque, com o que ocuparemos a nossa hora até às 18 no FM Estéreo da Comercial. Dokken, álbum de 84, Tooth and Nail. Tooth and Nail, pelo menos dois elementos com grande evidência, o guitarrista George Lynch e o vocalista Don Dokken. De resto, para completar o quarteto, Mick Brown, bateria, e Jeff Pilson, baixo e apoios vocais. Retornaremos aos Dokken daqui a pouco. Do álbum rodaram já os temas Without Warning, Tooth and Nail e Just Got Lucky. De vez em quando, e entre as novidades, a inclusão dos patrões Judas Priest. Oh, automaticamente uma recordação incluída aqui nesta hora de hoje, sábado, no FM Estéreo do Comercial e no lança-chamas Mark II, do velho álbum de 82, Screaming for Vengeance, Judas Priest, You've Got Another Thing Coming. E a propósito de coisas que vão aparecendo, são cada vez mais os países mais variados, sobretudo de onde vêm boas notícias do hard rock e do heavy metal. Noruega também, para inscrever no mapa, Pioneers. Produzido em 1984 pelo norueguês Knut Dahle, de genérico Pioneers, hoje aqui o excerto para uma passagem mais tarde, mais larga, High Energy. Esgotadas praticamente as soltas do lança-chamas de hoje, Mark II, as 7 vidas do heavy metal na Comercial FM aos sábados 17-18. Vamos retomar os nossos dois pequenos destaques desta tarde. Rádio. the Backstage e Blind Curve, os títulos que somamos à passagem de destaque de hoje, mesmo assim pequena, para Marillion, Misplaced Childhood. Chamas FM Estéreo do Comercial, sábado, às 17h18, Segunda série. As sete vidas do heavy metal. Assim vamos finalizar as nossas duas mini passagens de destaque desta tarde. Marillion Misplaced Childhood e os Dokken Tooth and Nail. Don Dokken e o grupo que deu o nome Dokken, álbum de 84, Tooth and Nail, outro mini destaque da emissão do Lança Chamas de hoje, que irá, entretanto, terminar mais daqui a pouco com os Wasp. E excertos do álbum já a circular em Portugal há alguns meses, álbum estreia do grupo e que na outra fase do Lança Chamas rodamos atempadamente. Lança Chamas, as 7 vidas do heavy metal, segunda série. Programa assinado por António Sérgio, com colaboração de Vítor Barum, hoje o controlo técnico de Carlos Marques. Por aqui as palavras ficam. Boa tarde, bom fim de semana. Até sábado que vem. I know it's wrong, but I can't...